perdeu. Acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, já perdeu, já perdeu, já perdeu, já perdeu, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou.